Tomador, voo 099, ar por 1, cruza, medo, né? Voo 099, boa noite, contato com o Bernardo Claes, saída em Rio Grande, nível 360, sem restrições. 360, sem restrições, 099, tá? passar o 0020 para o 050. Thank you. GPS passada presente, voo SAC. Eu estou com instruções para 3 hotéis hoje em Nova York. Thank you. Alto Sul América, para dois, São Paulo, Canadá, Nigéria. visualization 4, going to send your now 165 with multiple times, enable 16635. Thank you.

Pouso. 3692, descarga 2, Natal, está obrigado por ser de estabilizado, e o está estabilizado mais. Thank you. Thank you. 390, desce para 290, está obrigado por ter vindo pelo 8390, estamos abrigados. Mais 7, 4, 6, 2, 4, 3, 5, 6, 2, 1, 0, 0.